Salvador, boa noite, Gononove 94. Gononove 94, contato radar, sua para nível 350, faz a PUCA. 350 PUCA, Gononove 94. Salvador, muito bom dia, boa noite, 89, gente, da informação Delta, autorização Galeão. Gulmia 06, chamou? 889, gente, da informação Delta, Galeão. 7, para a cópia, chame 118, decimal 95. 295. Foi Gulmia 889 para autorização Galeão, gente da Delta. Gente, Gol Noite, vamos ver que feito o plano? Eu acho que a gente tem feito uma melhor, agora eu preciso confirmar pro senhor. Gente, vamos verificar aqui que o seu voo não continua no sistema ainda. Tá certo. Segundo ele, sorriso, está para 0250 Zulu, com 889. Tente, qual a distância? Vamos verificar aqui no sistema. Portugal 024, clear taxi via April 1. India Alpha report leve on board, ponte at 310. Portugal 024. Taxi via April 1, India Alpha report to runway 10. But reaching holding point to runway 10, Portugal 024. Go 1994, chame no CIS 12545, torne 12685. Go 1994. É, copiou 12545, 2085, 994, vamos por aí. Boa. Negativo, tá para 20255 que o senhor fez o plano, confirme? É, não foi compreendido. Foi para 0255 que o senhor fez o DLA? Então o nosso falou que entrar em contato, eles a pessoa que era uma terceira pessoa que estava passando, eles não soube dizer com precisão, ele falou que o senhor deve entrar em contato com a torre. Eu não sei dizer para o senhor que o horário realmente ficou. Paciente, pede para entrar em contato com a gente, então, porque nós não temos o bom sistema ainda, já são 0320, no caso o seu plano já teria vencido. Tá certo, obrigado. Nada. Colete equipe de solo que após a passagem da aeronave da Portugal a sua retaguarda, e ali pushback e acionar repostar. 24, 024, clear to line up and take off runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. 24, line up and take off runway 10, 024. Voo 896, autorizado o táxi via Índia Alfa e Porte Plata no ponto de espera da 10, QNH 104. Índia Alfa, mais um ponto, ponto de espera 10, 10, 1, passa, QNH 896. Gas 024, airborne at 25, Salvador departure, frequency 120.8. Salvador 120.8, muito obrigado. Salvador 024, idiom. Portugal 024, radar contact on departure plan, maintain flight level 370, book a departure. Portugal 024, clear plan, flight level 370, book a departure. 1896, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1110 graus, 069. Obrigado, decolagem. Diga! Desculpe, novamente, por acaso chegou na pauperização? Negativo. No caso, o sua DLA foi feita para 0255. Teria que fazer outra DLA, porque aquela já venceu. Tá, só para entrar no dólar novamente. Entra em contato com a sua equipe, pede para entrar em contato com a nossa sala S. Pra tentar fazer outra DLA pra falar com a gente, porque no caso a 0255 já venceu. Ah, não, nós já tentamos falar, já pedimos, vamos tentar novamente. Sente aí, após entrar em contato, nos chame novamente. Ok. 1896, decolado 30, controle 120.8. 120.8, boa noite. Jogou 1896. Com 1896, contato radar, sua para nível 370, sai da PUCA. PUCA, Aracaju, subindo ao 370, 896. Portugal, 024, control. Portugal, 024, agora. Portugal, 024, clear, find, direct, zipa. Portugal, 024, is clear to find, direct, zipa. Portugal 024, contact 3, receive center 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. Portugal 084, contact center on 125, 45, unable 12685. Salvador, bom dia, boa noite, Abrão 70, passando identificação, chega da Margues para nível 050. Oi, boa noite, 89. Prossiga? É, segundo aqui o pessoal aqui do Baixante aqui, falaram que foi feita uma DLA para 3h15. Exatamente, já foi feita a DLA, nós vamos agora só pegar os dados do voo que já está com o centro e já vamos autorizar. Só um instante. Ok, obrigado. Loiro do 9, pronto, cópia? Sim. Loiro do 9 para o Galeão, autorizado nível de voo 360, via UPS-Voo 10, após conforme rota do plano, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 120.8 e transponder 5502. Autorizado conforme nível 360 para o Galeão, na rota do plano de voo, via UPS-Voo 10, após decolar 10, curva direita, da El Leda, pós bridge, 208 ao controle, 502, transponder, eu vou no 889, porque pushback acionamento está pronto. Está livre, pushback, acionar procedimento correto, resposta para o táxi, 1889. Está livre, chamaremos, 89. Tan 3170, essa para 2000 pés, ajuste na 014, autorizaria aliança e reporte estabilizado. 14, 2000 pés, reportar estabilidade, 3170.